Catarina, mostra tua graça, essa tua arte, a vida toda me encantou. Roda no meu peito, embriaga minha vida, faz o mulango em minha sala aparecer. Hoje eu quero ver a minha vida toda se acender. Quero ser você. Roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, bailarina, mostra tua graça, essa tua arte a vida toda me encantou. Roda no meu peito, embriaga minha vida, faz o mulambo em minha sala aparecer. Hoje eu quero ver a minha vida toda se acender.